assim que tem que ser. De originalidade, simplicidade, R.A.P. C-A-M-O, R-R-A, R.A.P. Brasil, faz saber a quem possa interessar. Que a sequela se apresenta em câmera lenta, da senzala pras favelas dos anos 90. Politizando morro sem partido algum, o S.O.S. do povo do século 21. Sem moderação, com alvo direto, é pra quem gosta um prato cheio, reverso, anverso completo e emergente e inconveniente, com ruído do vinil no ar. Damos um passo à frente, tente filiar, nunca é tarde demais, sempre mais se faz. Rima a violência com paz, em busca da verdade. Pode crer. Da fuga do errado e da precariedade, sabe, sem demagogia, tentamos ir além, retratando o dia a dia do nosso povo refém, recém-chegado, mas sempre preocupado em fazer com que o nosso som seja mais que um bom produto no mercado. Música de fato te faz refletir, está aí pra quem quiser ouvir. Custa pouco, deixa louco e passa na MTV. Simplicidade é nossa alma, sem levantar uns panos, sem passar pó na cara. Não tenho vocação pra ser menudo e não queira me comprar, me subornar, senão vai ser esquisito. A ideia é mesmo, olho no olho, firmeza, comendo pela beirada, atento na sobremesa. Se vacilar é aquilo, não se dorme tranquilo. Já vi inocente no mundo da polícia rodar com um quilo daquilo que deixa o homem quieto, mordendo os lábios, sorrindo, vem no bicho no teto. Eu falo sério. Que tem que ser, originalidade, simplicidade, R.A.P. Então assim que tem que ser, originalidade, simplicidade, R.A.P. Chegado assim que tem que ser, originalidade, simplicidade, R.A.P. Assim que tem que ser, originalidade, simplicidade, R.A.P. Chegado me diga, agora chegado me diga, quem mais se arrisca na periferia. Chegado me diga, eu vou ser aquele mano ali, aquele mano que passa por baixo todo dia na linha do Jovato Curuvi. Que mesmo antes de pedir um trocado, viu o vidro elétrico do carro ser levantado por um cagaço. E sabe lá você quer se aproximar de alguém, esse alguém correr de você, tipo com medo de você. A gente se morde, mas vai fazer o que dá vontade. Vontade de partir pra agressão, patricinha, tiazinha, puxar no rodo e deixar no chão. Vou te roubar não, esconde a bolsa não, precisa correr não, minha dignidade vale mais que um milhão. O bicho aqui é sorrateiro e não morre pela boca, anda tipo maloqueiro, calça, chinelo, toca. Na noite eu me faço, não é metendo o aço, é dentro e fora do compasso, conquistando espaço pra ser considerado por todos que estão ao seu lado. Malandro de fato, abalo sísmico, rap legítimo, efeito irreversível, sentimento indivisível, responsa com os amigos, orar pedir a Cristo, poder contar contigo na hora fácil, hora difícil. Respeito se desdobra de várias maneiras, pra mim não há barreiras, não há fronteiras, tá certo. Se me der a mão, claro, eu aperto, tô contigo amigo, não abro, vamos ver o diabo de perto. Responsa na quebrada é assim, tendo um quilo de arroz, se divide pra você e pra mim, assim que tem que ser. Originalidade, simplicidade, R.A.P. Assim que tem que ser, originalidade, simplicidade, R.A.P. Então assim que tem que ser, originalidade, simplicidade, R.A.P. Chegado assim que tem que ser, originalidade, simplicidade, R.A.P. Assim que tem que ser, originalidade, simplicidade, R.A.P. É o som que eu faço pra você se ligar, que é preciso mudar, não dá mais pra esperar. Pra você que tá alcoolizado dentro do bar, não nota que assim fica mais fácil pra manipular. A malandragem está na atitude, e não ter grana e ser honesto é uma virtude nos dias de hoje, em que prevalece a lei do cão. É preciso ter muita atenção, ser preciso na ação. Camorra, morra, acima, morra, abaixo, levando ideia em cada beco, em cada rua de barro, em cada bairro desprivilegiado, em cada rádio zumbado, em cada baile abarrotado. O grave batendo pesado estremece o seu corpo, te deixa arrepiado, igual que nem na rua, tipo na sua, enchendo laje, dirigindo um táxi. Você absorve nossa cultura, se identifica a motoboy, office boy, rimando na Paulista, diarista, trampando em casa de família. Curte o nosso som também, vai pro baile também, se liga na ideia, na batida, é proceder de responsa. Aqui não tem conversinha, pois a vida bate dia a dia em sua porta, e te cobrando uma atitude, não há como virar as costas, pois a miséria incomoda, a fome incomoda. Corre o estômago e a mente, sinceramente não é disso que eu quero falar. Eu tô a fim de mudar de papo, mudar de ar. Esquece essa cena, esquece a chacina, dali da esquina da rua de cima. E mesmo que for por esse dia, olhe pro céu, pro sol, pense em Deus e sorria.